Bruno, local estacionamento é Pacheco. Positivo, quando for possível, por favor, Guarulhos. 360, agora de quatro outra vez, está Gole até Eval, após Eval, Eutis, gol no 781. Obrigado. Avaliado, pronto. Professor, boa tarde, está 3193, ponto de espera da 28. Boa tarde, então 3193, pós a rolagem do trago, aliás, já está rolando, então autorizado a linha e manter a posição, capoeira 28. Ali mantém na 28, 3193. Controle 119, decimal 35. 1935. E prossiga. E Coral 76, acompanha o instrumento para a Santeiro da aldeia. Paciente no uniforme, solicita autorização e acionamento. Gente, São Pedro da aldeia, aguarde cópia da autorização 24, corrigindo Coral 76. Aguarde para autorização e acionamento. Coral 76. Lima Zulu Golf. Webjet 6703, está com 103 a bordo, 3:30 de autonomia, altera com fins para o táxi. Jet 6703, táxi via Juliette, Alfa, até o ponto de espera na 28, lá torre 1 no 8, decimal 6, Volvo, Webjet 6703. Juliette Alfa, ponto de espera da 28, 118-6703, tem um azar. 0 graus, 1-4 nós. Iniciando, tem 3, zona 3. Salvador, gol 1649, posicionamento, posição 3. Chame táxi 1649. Chame táxi 1649. Pista 1 no 7, vento 240 graus, 1 no 2 nosso. Controle Salvador, eu tô em 3193. 3193, mantendo pro até 3000 pés, após esquerda direto Gole, ascensão ao 360, vigilância lá. Afirmativa então, autorizada após 3000 direto Gole, tá em 3193. Romeu Alfa Braveta, autorizado a aliar e manter a posição, capoeira 28. 3065, autorizado Campinas, nível 320, via Perusk 58. Decolagem da pista 28, mantém proa até cruzar 3 mil pés, após curva de esquerda, subida gole, transição Gonza. Controle 199.35, aciona 5105. Campinas aprovada, nível 320, via Perusk 58, decola gole, Gonza, mantém a proa e decolagem até 3 mil. Controle 1935, aciona código 5105, azul 4065. Correto, chame pronto para acionamento, azul 4065. Reportará. Bono 781, cópia. 781, prossiga. Bono 781, aprovado Guarulhos, 360, via Perusk 50. Decolagem da pista 28, mantém proa até cruzar 3 mil pés, após curva esquerda, subida gole até Eval, após Eval direto Eudes. Controle 1199.35, aciona 5120. Perusk 50, decola da 28, mantém proa até 3 mil pés, depois curva esquerda, gole, Eval, Eudes. 119.35 e 51.20 pro gol no 781. Portão 4, chame pronto acionamento, 781. Chamaremos, obrigado. Coral 76, cópia. Pronto. 94, chame Recife agora, 13325, alternando 288. 13325, 1288. Decolagem da pista 28, mantém proa até cruzar 3 mil pés, após curva esquerda, subida gole, até posição Eval, após Eval, direto posição Coral. Controle 199.35, aciona 5044, Coral 76. Autorizado conforme para o autorizador, nível de voo 60, curva 677, decolada 28, mantém a proa até 3 mil, após a curva esquerda. Gole, Eval, após Eval direto Coral, controle 1935 e o transponder 5044 é o Coral 76. Coral 76, contingimento correto, livre acionamento, chame táxi. Livre acionamento, chamará o Coral. Gol 7459, com 56 a bordo, 12,50 autonomia, até na Aracaju táxi. Após esquerda, direto gole, ascensão ao 340, contato radar na decolagem. Bravo, Vitor. 28, lá torre 186. Obrigado, boa tarde. Ou no 649. Azul 4065, pushback acionamento, posição 09. Chame táxi, azul 4065. Autorizado, cortará táxi. Desde Limas do Golfo da presente, direto gole, submantém o 040 Limas do Golfo. Tá em condições visuais, cruzando aqui 3.400 pés, solicita a modificação para o 045, a prova subirá. Mantém o 40, aguardando na proa de gole, aguardando a modificação, Limas do Golfo. Gente, mantendo. Localizador da 28, gol no 807. 807, completo LS, chamando Torre 1-18. Decimal meia. 0867-1907. 3835. 3835, desça para 2 mil pés, autorizado LS, reporte o curso do localizador. 2012, empatará. Boa tarde, 3155. Guarulhos, qual nível? 1012, fica atento aos últimos 90 metros fechados de dobras. 7-1-0-0, informará 3 milhas. Jet 6703 vai aguardar o pouso do Gol para iniciar sua decolagem devido a traço de colo à frente com menor performance na mesma saída. 037. Controle 3193, pode voar crack? 3193, solicite agora o centro Recife no 3325, alternando 288. 325-288, grato. Salvador, muito boa tarde, eu sou o Papatango, Lima, que sei, posso estar assistindo da Unifor. X-Ray Foxtrot, a série de identificação. Direção. Positivo, interceptando a radial 260 agora. Não era necessário testar a radial, bastava voar direto agora, o Lima do Golfo. 40, é isso? Afirmo. E no ponto de espera da 28, chame em Torre 198 decimal 6, taxiando via Juliette Alfa, Bom Voo Azul 4005. Obrigado, senhor. Livre táxi, Juliette Alfa, quando pronto, chama a Torre 186. Obrigado, boa tarde. Lima Zulu Golf, modificado agora ao Zulu 822, livre ascensão 045. O Lima Zulu Golf, direto Ituberá, confirmando apenas a tua ideia para voar direto de China. 603, visual com tráfego na curva final. Afirmativo. Faz a passagem do meio autorizado, alinhar e manter a posição, cabeceira 28. Bota a passagem do tráfego na final, alinha e mantém na 28, 6703. Poderia seguir na box, senhor? Pitch tem 1128, chegada de pitch Lima X-Ray Foxtrot. Deixa aí que você vai mais próximo cancelar e pegar na 17. Então vai manter a pro até 080, depois voa Eval, 6703. Afirma. Mantém proa, justamente isso aí, mantém proa até cruzar o 080, aí após voa a posição Eval. Ah, sim, porque nós vamos para o Whisky 42, hoje nós vamos voar no nível 240. Após então será o Whisky 42, mapa Whisky 10. Poxa, eu creio que o controle deve liberar tão logo ele veja que não seja mais tarde pro aeronave que está à frente, ele já deve liberar. Então tá bom. O 807, seu solo foi aos 2521 decimal 9. 219, obrigado. Webjet 6703, pista livre autorizada a decolagem, vento 240 graus, 10 nós. Livre decolagem, 6703. Passagem do tráfego taxiando na Alfa à sua frente, pois ingressa Alfa e Kilo. Táxi via pátio 3. Pátio, Alfa Kilo pro pátio 3, guardando o azul. Já sua posição de destino é a 5 no pátio 1, porém taxia via pátio 3, gol no 807. Pátio, vai aportar, vai ingressar via pátio 3, pra posição 07. Para o táxi tem 4 horas e 35, alterno Galeão com 7 e meia a bordo. 76 Galeão, 4:35? 76. Gente, 076, 1781, prossegue via Índia e Alfa até o ponto de espera da 28. Lá, torre 18-6, bom voo, 1781. Táxi para 28 via Índia e Alfa lá 18-6. Obrigado, um bom fim de semana, 1781. Comandante Mike Ferragosto. Webjet 6703, decola 27, controle 119.35. Alô, 35, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Gente, aguarde cópia da autorização, o Mike Thiago. Mike Thiago. E a 703 decolou, boa tarde. Direto guarda autorizado. O contato andará na decolagem livre, ascensão 240. Livre 240, após 3 mil, para onde? VATAP? Tráfego vai ingressar na Kilo. Tráfego da companhia vai ingressar na Kilo para táxi a via parte 3. Pode prosseguir o seu táxi. Positivo, obrigado. Falou, papapapa, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, prossiga. Pátio 3 para o Pátio 5, vai ter, senhor. Saída do Pátio 3, fica atento à aeronave da Gol, ingressando aí para taxiar via Pátio 3. Gente, visão alta mesa, vai ingressar na frente no papapapa Alfa Tango. Solo da 3555. Siga. Os pré-cancelamentos estão no 2. Posição 2 autorizado, pushback saneamento aguardando cópia da autorização 3155. Aguardando cópia 3155. 2835, solo aos 28, livre à esquerda, mantenha a posição e chame solo 121 decimal 9. Livre à esquerda, mantém 219, tanto 3835. Positivo. 215, 1807. Bate 3, livre ingresso. Para o 05, o Gol 1807. Livrou, você escuta, 3835. 3835 vai manter posição, aguardar passagem de tráfego da Gol à sua frente após ingresso Alfa Juliette, portão 9. Afirmativo, aguarda o tráfego da Gol, Alfa Juliette, portão 9, 3835. Solo, Salvador, Coral 76, parte da base, Turista. Mike Serra, gente, eu ainda não tenho autorização, aguarde, Mike Serra, golfe. Coral 76 para início de táxi. Coral 76, livre inicial táxi, qual foi a B? Aguarde. Voo 649, autorizado a decolagem de cabeceira 28, vento 250 graus, 129. 2239, R. Então. Sim, sim. Tá, tá bom. 3835, gentileza, táxi um pouco mais à frente. Vai iniciar, tá, 3835, vai passando o tráfego da Gol, vai iniciar. Sim, sim. Grosso, luz, nós. Agora afirmativo, o nome é 49. Gente, Alfa Tango Tango. Alfa Tango, Alfa Juliette aqui. Alfa Tango, Alfa Juliette, identificação, contato radar, 67 milhas para Salvador. Aeroporto. Preparação para final, foi proa 1900, chega 1900, terminado na região norte, anel 360 de Salvador, Alfa Juliette. Chama agora Recife, 1 3. 3325, alterno 288. 3325288, Recife Web 6703, boa tarde. Boa tarde. 976. Vai chamar para cruzamento no hotel Coral. Controle 19.35, bom voo. 1935, obrigado, boa tarde. Prossiga. Parou o sequenciamento, curva esquerda para o 1.00, limitado pela radial 050 de Salvador. Oscar, Oscar Judete. Viu, vivo para descida. Salvador, gol 1649, faça 2000 para o 240. 1649, mantendo o eixo de decolagem até 3000 pés, após esquerda agora, contato radar na decolagem, ascensão 240. 649, mantém eixo até 3000, depois esquerda agora. Olha, Oscar, para abordar o 090. Para 3.000 pés, 1.012, o ajuste, Oscar, Oscar Juliette. Para 3.000, Juliette. Controle de Salvador, para passar a corrida, ponto. No sobrevoo de Valença, após ingresso e corredores visuais, o Vitor Fox Fox. Vitor Fox Fox vai fazer um movimento de frente, partindo de 0.05 até 5.5. Sul 465. Só se mantire via corredores, ok? Corredores Caixa Pregos, Vera Cruz e Interlagos para o setor norte da, do campo aqui. Separam no 1500 pés o altímetro no 02, o Vitor Fox Fox. Modificado agora o 1834, prossiga descida com referência visuais, 1500 pés, altímetro 1012. Aguardando transferência de comunicações, Lima X-Ray Foxtrot. Foxtrot até 1500 com referências, aguardando transferência de frequência, X-Ray Foxtrot. Lima Zulu Golf, livra terminal de Salvador no 045. Confirme seu estimado de pouso, Lima Zulu Golf. Tinha um pouso aos 4, 2 minutos, vai livrar o 0400 mais 8. Copiado com referências visuais, Lima Zulu Golf, agora para o serviço de informação alerta com o centro Recife ou então na frequência de coordenação. Controle Salvador, azul 465, decolou, mantendo a proa, subindo para 3.0. Do cruzamento da pista 1028 e mantenha taxiway Delta. Vai cruzar a 1028 para manter a Delta Coral. Mantendo a proa até o 040, esquerda agora, ascensão 320, azul 465. Linha 7062. Aprovado Ilhéus, mil pés, via litoral, decola da pista 28, curva à esquerda para ingresso corredor Axé, controle 199.35, aciona o 0245. Decolagem da posição solicitada para ingresso corredor Axé, Marinha 7062, confirme PB. 03 a bordo, prossegue o táxi e na hotel chama a torre, 198 decimal 6, Marinha 7062, bom voo. Para a Delta, o Coral está autorizado para seguir o táxi, após o pão. Positivo, prossegue até o ponto de espera da 28, lá torre 18.6, bom voo, Coral 7.6. Prosseguindo no táxi, vou chamar a torre no ponto de espera. Obrigado, bom dia. Vou no 674, cópia. Pronto com a cópia, senhor. O 674 Campinas, 360 aprovado pelo ISC 58, decolagem 28, mantém proa até cruzar 3 mil pés, após curva à esquerda, subida gole, transição gonja, controle 199 decimal 35, aciona 5132, gol no 674. Salvador, Papaté Volume, é que você faz o lado? Prefira. 58. Decola da pista 28, mantém a proa até 3 mil pés. Depois se curva à esquerda, saída gole com transição gonza. O controle é 1935 e o transponder 5132, gol no 674. Cruzamento correto, 62, deixando pronto para o estacionamento, 674. Sim, aqui amarelo, gol no 674. Aguardando a autorização. Sierra Golf, cópia. Prossiga. Sierra Golf, Ituaçu 085, decola no 7, curva direita, mil pés de restrição, corredor achete até o farol da barra, com liberação do controle, vai operar em 199 decimal 35, aciona 5061. Tá bom, agora, obrigado. Boa, mantendo mil pés, só liberação do controle 3935. O transponder 5061, vai Thiago. Fechamento correto, qual o POB? 03. 3 a bordo, 03 a bordo, torre 198, decimal 6 para iniciar táxi, Mike Sierra Golf, bom voo. Obrigado, tá bom. Sombra o gol 1785. Confirme. Gol 1785, autorização Galeão, nível 360, por gentileza, subida prevista. 360 Galeão, aguarde cópia prevista, gole, Eval, após Eval, direto, CRAT. Oi, no ponto de espera da Rotel, para decolagem da presente, ingressão ao corredor, achar aqui o pé. Mantenha a posição e aguarde o Marinha 02. Marinha 02, vamos fazer pela de imediato, cruzando sob a vertical da torre, direto com o Liga Xé. Marinha, sim, autorizado o cruzamento, reporte na corredor Axé, o Marinha 62, autorizado a presente, vento 230 graus com 15 nós. Informa o tráfego na aproximação da pista auxiliar, na pista 17. Ok, 62 com tráfego no visual, iniciando decolagem com proa do Axé. Está na final 197, o Limex Fast Track. Entrevistado, pouso autorizado 197, 230 graus com 14 nós, informa um helicóptero cruzando o campo. Gente. Mantenha a minha escuta e aguarde em 3 de controle. Reporte cruzando o eixo de decolagem da pista 17. Reportarás. Gol no 649, são utilizados dois apostos Rio Paulo, Índia Lima e Rocha Vitor. Cruzamento do eixo da Cite. Sim, reporte entrando mesmo. É dois. Papai Juliette Bravo Lima. Que Bravo Lima, prossiga. Com plano para Serra November Alfa Hotel, autorização. Confirme estacionamento e pista para decolagem. Tá no Air Star, decola da 17135. Controle 1935, meu voo. Justamente ou prosseguirá mais próximo do aeródromo? Mas eu tenho intenção de realizar um sobrevoo aqui na sua cidade, tanto pelo médio, que está passado mais ou menos 2 milhas do serviço de Imbra. E aqui daí, certamente. Confiado. O Guardião 02. interferir